enquanto há tempo. Vou lutar pelo que é meu, não deixarei pra mão de quem jamais mereceu. Estou de volta, mais forte do que nunca. Enquanto os malham o corpo, eu malho a cuca. Busque tudo aquilo que acredita. Pros fortes não existe limite que te limita. Sem desandar, sem contradição, viu mano? Não adianta querer mudar só com a mente de tucano. Ainda acredito numa real liberdade. Que eu pivete na favela, vivo o sonho e não a criminalidade. Sagacidade pra viver, é o que eu acho. Os tiros são de verdade, não existe peito de aço. Busque seus passos sem querer ser nocivo. Desse jeito não conquista nada, só inimigo. Só vacilo, diz que me diz é falho. Ele só critica, eu acredito no meu trabalho. Eu faço rap pra agitar o cérebro, isso é música. Manos e minos usando a mente e não a bunda. Não se luta com os rios no YouTube. Reconhecimento é na rua e não no Facebook. Enquanto há tempo, vou lutar pelo que é meu. Não deixarei pra mão de quem jamais mereceu. Estou de volta, me superando em cada trilha. Pro sorte não existe limite que te limita. Enquanto há tempo, vou lutar pelo que é meu. Não deixarei pra mão de quem jamais mereceu. Estou de volta, me superando em cada trilha. Pro sorte não existe limite que te limita. Anos 60 era hip, anos 70 era prog. Não sei dizer quando começou a dar ibope. Seres nobre, miséria e violência pra uns encher o cofre. Anos 90 uma doença, ver a juventude grog. E um governo fascista esperando que eu me drogue. Aí resolve, mete bala, o jornalista diz que é pobre. Rap de verdade é gog. Sou chanta, paz, serenidade, sem vaidade. Puro sentimento, foco na qualidade e produção. Que essa vibe é nossa pra todos irmãos. Revolução exige foco e determinação. Toda atenção pra não cair em contradição. Respeite e saiba dar valor. Gratidão e amor ao teu amigo que é também teu professor. A vida prova que conhecimento não é suficiente. E pro preconceito não há diploma que aguente. Se você deixar pra trás, ignorar o passado recente, tá prestes a fazer o mesmo erro e crente que o sistema vigente. Eterno ou permanente, faço rap consciente. Pro sistema delinquente, pro governo eu tô na frente. Porque o povo aqui não mente, dá licença, sai da frente. Que meu bloco vai passar na humildade aqui. Cada um pode somar, GDS Fortal, na rua rap vai bombar. Enquanto há tempo, vou lutar pelo que é meu. Não deixarei pra mão de quem jamais mereceu. Estou de volta, me superando em cada trilha. Pro sorte não existe limite que te limita. Enquanto há tempo, vou lutar pelo que é meu. Não deixarei pra mão de quem jamais mereceu. Estou de volta, me superando em cada trilha. Pro sorte não existe limite que te limita. Enquanto há tempo, vou lutar pelo que é meu. Não deixarei pra mão de quem jamais mereceu. Estou de volta, me superando em cada trilha. Pro sorte não existe limite que te limita. Enquanto há tempo, vou lutar pelo que é meu. Não deixarei pra mão de quem jamais mereceu. Estou de volta, me superando em cada trilha. Pro sorte não existe limite que te limita. Erivan, produtos do morro. Hernani, revolução mental. Satisfação, Joe. Tá ligado? É desse jeito, mano. É aquilo, é o rap. É nós mesmo, Joe. Já deu certo!